chance outra vez. Eu vou lutar para ser melhor. Sei que sou frágil, mas eu vou lutar. Preciso de uma chance, eu chego lá. Dá-me uma chance outra vez. Sou frágil, mas eu vou lutar.